Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Eu vou vir para atacar. Quero vir com tudo, mostrar minhas influências, seguir uma linha mais a minha cara. O que eu gosto de fazer. Luciana Mello. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. A que você veio ao mundo? O que quer mostrar? Eu estou vindo com tudo para o nosso encontro marcado para as 9 da manhã, todo sábado aqui na Transamérica. Com este programa, Mulheres Transamérica, um horário alegre e exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, temos convidada. Então, quer fazer alguma pergunta, mandar um recadinho? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 8828 2828. Fanpage Transamérica Foz. E o nosso telefone 45 30 28 28 28. O bate-papo ao vivo de hoje é com Marisete Santos. Formada em administração, é servidora municipal e também trabalha com restauração e customização de móveis e utensílios antigos. Sabe quando você olha para os móveis dessa casa e não aguenta mais vê-los da mesma forma? Ou quando os móveis já estão antigos e desgastados e você não se agrada mais de vê-los daquela maneira? Até diz que está caindo aos pedaços e pensa em se livrar dessas peças que podem ser únicas? É isso então. Nossa convidada tem o hábito de criar, recriar. Peças, acessórios e mobílias de outra época passam por uma releitura contemporânea e vibrante, tornando-se objetos de desejo. Bom dia, Marisete. Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. Muito bem. Então, ouvintes, customizar significa modificar, adaptar ou personalizar algo de modo a adequá-lo ao seu gosto ou às suas necessidades. Em suas customizações, Marisete faz e comanda ao mesmo tempo. Então, ela compra, negocia, desmonta, cola, pinta, costura e remonta. Então, ouvintes, nosso bate-papo de hoje abordará essa temática de como é possível colocar cor e charme no tédio. Querem participar do nosso bate-papo? Falarmos de restauração? Corre mandar recadinho para nós. Participa com a gente, não fica de fora. Mas antes de conversarmos com a Marisete, falaremos de Luciana Rodrigues Mello de Oliveira, a nossa cantora do dia. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Luciana Mello é cantora, compositora e apresentadora brasileira, filha de Jair Rodrigues. Começou a cantar aos 6 anos e aos 7 fez parte da última formação do grupo musical infantil Turma do Balão Mágico. Aos 16 anos, gravou o primeiro dos seus 7 trabalhos solo. Luciana é casada e tem uma filha chamada Nina. Vamos então escutar a primeira música de Luciana Mello, chamada Si. Mulheres Transamérica. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um ser. Hey. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a ver se eu nessa de horror. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca ardeira de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Diz sim, diz que sim, diz. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a ver se eu nessa dor. E me remete ao frio que vem lá do sul. Existe em zero a zero. Mulher Entrevista. Bora lá então falar com a Marisete. Marisete, como falamos na sua apresentação, a customização é uma proposta estética que se mostra capaz de acrescentar personalidade ao visual de cada ambiente. Mas assim, explica pra gente se há uma diferença entre restauração e customização, se uma pessoa pode fazer só uma restauração ou se para customizar precisa restaurar o móvel, como que é isso? O processo de restauro do móvel, você pode pegar um móvel, como eu terminei um outro dia, que estava em situação assim, você olha e diz, não, esse acabou, a vida dele não tem mais jeito, então, né, vai pro lixo. Não, a gente restaura. Foi todo reconstruído, as paredes foram remontadas com MDF, Aí sim eu fiz a parte da customização após a parte do restauro. Porque tem peças que é só você customizar. Que a customização, na verdade, o que é? Você vai dar uma cara nova pro móvel. Uhum. E a parte da restauração, você vai ou reconstruir ou arrumar algo que esteja quebrado. Uhum. Na customização, você pode inserir tecido, tinta, pintura diferente, trocar puxadores. Você vai mudar realmente a cara do móvel. Que legal! Bom, e para qual tipo de situação é interessante uma restauração, como essa que você falou? E quando é interessante, na verdade, aplicar uma customização, onde os móveis, né, que vão se tornar uma verdadeiras obras de arte, vão compor a estética da casa, lançar tendência, valorizar as diferentes combinações. Quando que é legal, dentro de um ambiente, aplicar uma customização num móvel? Olha, depende muito do gosto pessoal do uhum. proprietário. Por exemplo, eu tenho clientes que não gostam de cores, assim, móveis sóbrios. Então você pega um móvel que estava antigo, que tem aquela cara de antiga. Não sei se você lembra, mas há muito tempo atrás o verniz era muito brilhoso, era até laqueado com verniz. Sim. Hoje já caiu um pouco em desuso. Uhum. Então você tira esse verniz grosso, você deixa a madeira mais aparente, coloca um efeito mais acetinado. Na customização, você tanto pode inserir cores, né, ou fazer como uhum. eu te falei, colocar um puxador diferente, deixar mais moderno, ou até um móvel mais moderno você deixar com cara mais antiga, colocando apliques, colocando alguns efeitos. E varia muito de acordo com o gosto realmente do proprietário. Olha, esse ambiente, eu quero uma peça, ele é todo sóbrio, eu quero uma peça-chave que chame a atenção. Uhum. Então você pode jogar uma cor, a gente já pintou móvel vermelho, uma cristaleira que tinha mais de 30 anos de vermelho. Olha. Forrou com tecido, ficou maravilhosa, ficou lindíssima. Que legal! Fica o móvel, assim, a estrela do ambiente. Aham. Uhum. E você vai, então, na casa do cliente para poder olhar onde ele quer compor esse objeto que ele vai pedir para você diferenciar ele. Sim, faz uma avaliação prévia. Uhum. E até você tem que ver muito bem com o cliente o que ele espera. De repente, você, como artista, tem uma ideia, mas não é exatamente aquilo que o cliente quer. O objetivo é deixar o móvel da forma que o cliente deseja. Então, isso é interessante poder perguntar, porque assim... você pegar um móvel e dar design, função e beleza, também vai depender muito da criatividade do artista, né? Porque o trabalho ali está sendo colocado do teu jeito. Mas como que você junta a tua habilidade, as técnicas que você tem para inserir em cada peça, mas associada ao desejo do cliente? Como que você conduz isso, né? Do desejo do cliente e o seu jeito de trabalhar, porque na sua técnica daí vai ser o seu jeito de colar, algumas combinações que você pode pensar que vai ficar melhor, porque o cliente ele tem uma visão, mas às vezes, por não ter também a habilidade de criatividade, não vai ficar tão legal. Como que você conduz isso com o cliente? Eu abro um leque de opções. Ah. Olha, eu posso fazer dessa forma ou dessa forma. O que você prefere? O que atende melhor a tua necessidade ou teu desejo? Porque o meu objetivo é que o cliente fique satisfeito, não é atender Sim. a minha necessidade enquanto artista. Claro. Né? Então eu ofereço opções. Por exemplo, eu vou forrar com tecido, eu mando fotos, olha... Nesse móvel, eu acredito que se adeque um desses tecidos. Eu acho que fica legal esse, esse ou esse. Uhum. Mas você escolhe. Então, o cliente é que vai decidir, vai dar a palavra final. Não, eu prefiro esse daqui. Uhum. Aí eu vou lá e coloco. Aí tem alguns detalhes que vão por minha conta. Tipo, os acabamentos, fitinha, algumas coisas que eu coloco. Chaveirinho que eu coloco como um enfeitezinho final. Aí ficam por minha conta. Mas eu faço essas sugestões. Olha, eu acho que esse móvel fica legal com tais e tais cores, tais e tais tecidos. Mas já teve alguma situação onde você precisou fazer algum tipo de aplicação que não era dentro do que te agradaria para aquele móvel, que você pensa que não ficaria legal? Já aconteceu. Uhum. Mas como é a necessidade do cliente, não cabe a mim decidir uhum. se é o que ele quer, eu atendo o que o cliente deseja, né? Aham. Uhum. É que a customização, né, Eu, aqui é a Marisete, gente. Eu dei o kit de quartinho da minha bebê para a Marisete poder aplicar os detalhes da caixa, né? Para guardar as fraldas, a farmacinha. Ela que fez tudo para mim, né? E é bem isso, a Marisete mandava os moldes. Ó, Joyce, o que você acha desse ou daquele, né? Porque toda a decoração do quartinho da Agatha foi de ovelhinha, lembra? Sim. Aí ela mandava as opções de que forma que eu queria ovelhinha, que cor que eu queria não sei o quê. E assim, é um trabalho de criação conjunto também. Sim. Se for pensar por esse lado. Porque é você tendo acesso aos tecidos, à cor, aquilo que é possível criar e juntar com o desejo do cliente. Exato. E nesse caso, no caso específico das suas peças, ainda teve uma terceira artesã envolvida, né, uma terceira pessoa, na verdade, uma amiga artesã, que deu o toque final, até por ter mais experiência com peças pequenas. Eu gosto de trabalhar com móveis, com peças maiores. Isso. Então, mas é esse o objetivo, é atender aquilo que o cliente deseja. Uhum. E como você estava dizendo, você colocou ali algumas opções de trabalho, né? A customização, ela envolve muitas técnicas. Existem, eu estava procurando para poder ter mais experiência para a gente conversar, eu vi que existem várias possibilidades de curso, assim, onde as pessoas vão e fazem capacitação. Você fez alguns desses cursos ou você foi aprendendo sozinha? Como que a customização entrou na sua vida? Na verdade, assim, eu comprei uma cômoda, eu sempre gostei de móveis usados, eu gosto de coisa antiga. E eu entrei numa loja de móveis usados, que não existe mais aqui, e achei uma cômoda e levei para casa. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Uhum. E aí uma amiga, que é essa que justamente que me ajudou fazendo as suas peças, me ensinou a primeira técnica, que foi o provençal. Ah, que legal! É, o nome dela é Maria Junara, muito amiga. Beijo, Maria! E me ensinou essa primeira técnica. E eu fiz essa cômoda, eu a tenho até hoje pintada no meu quarto. Já enjoei. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Eu não tive coragem, porque foi a primeira peça que eu customizei, né? Uhum. Que eu restaurei. E daí, então, eu passei a visitar os lugares, as lojas, e isso daqui eu acho que vai ficar legal, tal coisa. E o artista tem muito disso, você olha algo e você enxerga o resultado final, você consegue enxergar como vai ficar. É, então, o curso que eu tive foi esse com a Junara, e depois eu sou autodidata, eu vou aprendendo por conta, eu não tenho assim isso de, eu não consigo ficar sentada num lugar para aprender muito tempo. Ah, entendi. Então, eu vou estudando por conta, vou descobrindo, vou testando e vendo o resultado. A internet, ela tem inúmeras dicas e sugestões, às vezes até vídeos. Sim. Ensinando a fazer algumas técnicas de customização. A internet também é um lugar onde você acaba buscando informações, aperfeiçoando o seu trabalho? Também. E até como assim, como modelos, né? Porque, eu faço desse jeito, como pode ser feito? Esse móvel eu poderia fazer de que forma? Então, na internet você encontra inúmeras opções. Aqui em Foz tem diversos lugares que comercializam peças para artesanato, mas assim, como eu falei, a maioria das pessoas gosta de fazer peça pequena. Uhum. Né? Então você aprende a pintar caixinha, pintar bandeja, isso, peças menores. E eu gosto de móveis, eu sou exagerada. Uhum. Então, então eu vou fazendo por conta e vou descobrindo, como eu falei, eu vou testando. Gente, já a gente vai colocar na fanpage da Transamérica alguns exemplos de móveis feitos pela Marisete. Então acompanha a gente na nossa fanpage Transamérica Foz. Quer participar do nosso bate-papo, perguntar alguma coisa para Marisete? O nosso WhatsApp é 45-8828-2828 e o telefone é 45-3028-2828. Nós vamos ouvir mais uma música da Luciana. Ela se chama Prazer e Luz. Mulheres Transamérica. Luz, quando a gente dança é luz. Quando a gente ama, tudo é manhã. Tudo é muita luz. Quando a gente dança é luz. Quando a gente ama, tudo é manhã. Tudo é muita luz. Yeah, yeah, yeah. comigo aqui pra fazer já sabe o quê. Traz o sol que eu abro um sorriso, leva um som que eu canto contigo até, até quando amanhecer ou até quando quiser. Essa noite é só contigo até, até quando amanhecer, ou até quando quiser. Essa noite é só prazer. Muito bem, voltamos então ao nosso bate-papo. Marisete, fala um pouquinho mais então das texturas possíveis. Explica para o pessoal entender as diferenças de possibilidade de trabalho, como que funciona a amplitude de coisas que você pode oferecer para um cliente. Nossa, nem sei por onde começar. Começa pela técnica que você disse que você começou, porque eu até esqueci o nome, eu fiquei pensando, não é, mas o que, que é isso? Provençal. Isso. Provençal, na verdade, vem é uma técnica onde você desgasta os detalhes do móvel. Então, você pinta de uma parte, de uma determinada cor o fundo, depois você cobre com outra cor, cobre muito, né, até esconder, e você lixa, raspa os detalhes, as extremidades, e vai ficar aparecendo essa tinta da parte de baixo, como se o móvel fosse desgastado mesmo. Entendi. Então, desgastou pelo tempo, entre aspas. Então, fica um móvel com um aspecto envelhecido. Essa técnica é bastante usada, fica um móvel super bonito, né? Eu aprendi no branco, mas dá para fazer, assim, N opções, depois já vi outras técnicas fazendo com tinta colorida, então fica algo bem bonito. Outra coisa é você mudar completamente a cor do móvel. Então tem gente que gosta da pátina riscada, que simula também esse envelhecimento, mas parece que fica riscada. O nome é pátina riscada justamente por isso. Você passa a tinta meio desgastada, mas daí no móvel todo, não fica só os detalhes gastos. pode ser cor maciça, pode trocar verniz, como eu falei inicialmente, você trocar aquele verniz antigo que já está muitas vezes craquelado, colocar um verniz suave, onde a madeira pareça mais. Você craquelado pode... é como se ele tivesse todo rachadinho? Isso, todo rachado. Mas tem essa técnica também, né? Tem também. Tem gente que quer esse jeito do móvel ficar. Esse efeito. Uhum. Só que isso, aí você efeito. Faz, esse, você fabrica esse efeito. Porque quando é, na verdade, num móvel, você pega um móvel que já está assim, não fica algo uniforme. E quando você fabrica o craquelado nas peças, você faz de forma que fique todo ele. Né? Então, tipo, tu pega uma caixa, por exemplo, você vai fazer toda a superfície craquelada. Então, você trabalha para que não fique só um canto ou outro. E aí, você passa um dourado, passa um prateado, alguma outra cor que dê esse efeito bacana. O craquelado eu não usei em móvel algum até hoje, porque a preferência realmente é o provençal ou a tinta maciça, né? Você pintar de uma cor só. É, até porque pensando em caixinha, é bonito, porque daí é um detalhe, mas num móvel grande, que é a linha que você trabalha, daí ele toma muito, né? Não fica talvez muito poluído? Eu acho enjoativo. Ah. Eu acho que fica meio enjoativo, eu não gosto assim de tantos detalhes. Por exemplo, se eu vou forrar um móvel com um tecido, eu vou colocar em alguns detalhes, eu não posso forrar o móvel todo com aquele tecido, porque senão vai chegar um momento que a pessoa não vai aguentar olhar para aquele móvel. Então você coloca no forro da gaveta, coloca o fundo da gaveta. Ah, entendi. É, um fundo onde vai aparecer, por exemplo, numa cristaleira, o fundo, aí você coloca as vidrarias lá, vai ficar aparecendo. Numa das fotos que eu te mandei, tem uma cristaleira que eu terminei há alguns dias e eu forrei só a parte do fundo. Ficou bem bacana, assim, ficou uma coisa suave. Se você sobrecarregar de detalhes, chega um momento que fica enjoativo. E um móvel não é algo que você vai pintar uma vez por ano. Verdade. É algo que você vai ficar 5, 10 anos com a mesma pintura. Uhum. Né? Embora se quiserem mandar para eu pintar todo ano, eu não acho ruim. Tá ótimo. Eu acho ótimo. Mas enfim, vai ter uma durabilidade. E você ter uma peça muito carregada de detalhes, isso vai acabar te enjoando. Então tá, ouvintes, fiquem atentos, porque depois do nosso comercial, do nosso intervalo, a gente volta a conversar com a Marisete. Nós escutaremos a música Coisas Fáceis e logo, logo voltamos. Mulheres Transamérica. Transamérica. Coisas fáceis, estender os braços, coisas fáceis, agir com juízo, coisas fáceis, mostrar o caminho, coisas fáceis, dizer a verdade, coisas fáceis, cuidar com coisas fáceis, viver com vontade, são coisas pra se fazer. Coisas fáceis, um abraço. caminho coisas fáceis, dizer a verdade coisas fáceis, cuidar com carinho coisas fáceis, viver com vontade são coisas pra se fazer. Coisas fáceis, gestos tão pequenos, coisas fáceis, um abraço, um sorriso, um aceno, coisas fáceis, gestos tão pequenos, coisas fáceis, um abraço, um sorriso, um aceno, coisas fáceis, gestos tão pequenos, coisas fáceis, um abraço, um sorriso, um aceno, coisas fáceis, gestos tão pequenos, coisas fáceis, um aceno, um sorriso, gestos tão pequenos, coisas fáceis, um abraço, um sorriso, aceno, coisas fáceis, gestos tão pequenos, coisas fáceis. Transamérica 9:32. Atenção você comerciante, quer ampliar suas vendas? Esta é a hora, este é o momento. Conheça o Clique Menor Preço, um site que traz o consumidor até você, através da busca pelo menor preço. Solicite a visita de um dos representantes e conheça as vantagens de ser um associado. Ligue 3574-7339 e 3572-7808. Ou envie um e-mail para clique@cliquemenorpreço.com.br. Clique Menor Preço, vida fácil para o consumidor e retorno rápido para você, empresário. O curso Cozinhas do Mundo, realizado pela Le Cordon Bleu em parceria com a Uniamérica, apresentará todos os meses jantares temáticos, iniciando pela reconhecida cozinha peruana. Os chefes locais e os alunos do curso Cozinhas do Mundo irão preparar deliciosos pratos com assinatura dos chefes Thiales Veiga e Vanderlei Santos. A apresentação será dia 10 de setembro, às 8 da noite, no Centro de Capacitação do Sindi Hotéis, na Alameda Cecília Meireles, 637. Faça já sua reserva pelo telefone 3028-9444. Realização Sindi Hotéis e Uniamérica. Apoio Cataratas do Iguaçu S.A. e Marco das Américas. Legal. Legal. Bem louco. Bem louco. Bem louco. Bem louco. Empolgante. Empolgante. Legal mesmo é comprar atrativos turísticos e restaurantes com desconto no Ticket Louco, na Avenida Brasil 74, aberto de segunda a sábado, das 17 às 23 horas. Tudo de melhor em Foz do Iguaçu, com descontos incríveis no Ticket Louco. Legal. Ticket Louco, mania de pagar menos. Bem louco. Ticket Louco. Mega promoção de inauguração Auditório, Shopping Catuaí Palladium. De 7 a 11 de setembro, na compra de uma peça, você leva outra do mesmo valor inteiramente grátis. E ainda, nas compras acima de R$150, você concorre a vários brindes. São jeans, polos, camisetas, calçados, acessórios masculinos e infantis. Dia 7 de setembro, venha conhecer a mais nova loja masculina de Foz do Iguaçu. Auditório. Muito bem, ouvintes. Quero mandar um abraço para Ademar e para Adélio, dois homens que estão nos escutando, porque homem que é homem também escuta Mulheres Transamérica. Ouvintes, então antes de voltarmos ao nosso bate-papo ao vivo com a Artesã Marisete, quero lembrá-las de que a participação em nosso programa é sempre importante. Então estamos esperando a sua participação. Vão lá os nossos contatos, WhatsApp 45 8828 2828, fanpage Transamérica Foz e o telefone é 45 30 28 28 28. Mulheres Transamérica, grandes mulheres da história. Hoje no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos de Sayaka Kajita Gans. Ela é uma escultora japonesa que utiliza garfos, facas, colheres e objetos de cozinha como matéria-prima perfeita para virarem autênticas obras de arte. Sayaka viveu 5 anos em São Paulo, quando criança, e suas esculturas são feitas a partir de materiais reciclados, encontrados em brechós ou doados por amigos e familiares. Suas obras possuem um movimento, parece que voam, correm, entram e saem. Isto porque a artesã acredita que todos os objetos e organismos possuem espíritos e que objetos descartados cedo choram durante a noite dentro do lixo. Muito bem, então. Escutaremos mais uma música de Luciana Mello. Se chama É Assim Que Se Faz, É Assim Que Se Ama. Mulheres Transamérica. Dizer sempre não pra dizer que me quer. Tá fazendo uma grande besteira. Desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim, então eu vou lhe mostrar. Dizer sempre não pra dizer que me quer. Tá fazendo uma grande besteira. Desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Pra mim é tu, eu vou lhe mostrar. Vem pra mim. Se ama, se me quer tanto, tanto. Mulheres Transamérica. Muito bem, ouvimos então a música É Assim Que Se Faz, de Luciana Mello. Eu adoro essa música, acho muito gostosinha. Bom, vamos lá. Marisete, nós apresentamos ali no site, né, para o pessoal dar uma olhadinha, demonstrativos do seu trabalho. Mas além das customizações que nós colocamos ali, você monta toda uma estrutura também, né? Você trabalha com cadeiras, você restaura o tecido das cadeiras, faz uma customização ali. É, tem uma pessoa que eu conheço, ela tem um jardim de inverno, que se chama, né? E você atendeu ela, ficou muito legal. Você fez os móveis que ela colocou ali fora, você fez utensílios de metal também para ela, metal, alumínio, não sei que ferro é aquele, para ela colocar na parede, pendurar alguns vasos. Você fez toda uma customização no espaço ali dela, né? Para ficar bem aconchegante. É. Fala disso pra gente também. É, então, eu trabalho também com jardins. Então, só que assim, eu projetei o ambiente todo, embora não seja arquiteta, não seja engenheira, não tenha nenhuma formação nessa área, uhum. Eu tenho a visão estética da coisa, então, e eu conheço um pouco de plantas. Eu fui fazer, como eu sou autodidata, eu fui estudar a respeito de plantas, porque eu sempre gostei e eu queria para minha casa. Então eu aprendi algumas coisas e acabei fazendo um curso online de paisagismo. E aí, nesse caso específico do jardim, eu fiz o estudo, quais os tipos de plantas que precisaria ser colocado, porque o jardim estava assim, bem debilitado, então substituímos todas as plantas. Aí eu tenho alguns parceiros, onde eu projeto o móvel, a grade para pendurar a planta, eu projeto, vou lá, olha, eu quero desse jeito, o banco, os enfeites e tal. Então, tudo isso eu já imagino, porque é como eu falei, o artista vê algo em branco, já enxerga o final, como fica. E a questão de cadeiras, de bancos, assim, eu restaurei a parte da pintura, pintei, lixei, colei o que estava solto, troquei peças necessárias, e daí troquei, obviamente, o tecido também, porque não adianta eu pegar um móvel que estava lá todo desgastado e deixar só a pintura bonita. Uhum. Então, eu já troquei o estofamento também para deixar mais bonitinho, para ficar uma peça completa, né, inteira restaurada. Que é para o cliente ficar assim, olha, é uma peça nova. Que legal. Bom, ouvintes, então, ó, vocês têm tudo na mão, porque a Yáscara várias vezes nos deu dica de paisagismo, e a Yáscara, um beijão pra ela, é a pessoa que semanalmente ela vem dar dicas pra gente de como cuidar da hortinha, das plantas, igual você tá falando que Sim. fez um estudo e tal. Então, ouvintes, vocês têm essas dicas que recorrentemente vocês recebem, e a Marisete tá dando outras, de que você mudar o móvel, trocar o tecido, ele muda a cara do ambiente e fica normalmente muito mais agradável, né? Sim, porque você vai deixando, com o tempo você se acostuma com aquilo. Uhum. A partir do momento que você coloca uma peça, que seja uma peça nova, ou um vaso com uma planta diferente ali, faz toda a diferença. A energia da casa muda. Vamos pensar em valores, não precisa dizer preço, mas uma customização, ela é acessível, ela é muito cara, porque assim, pode ter pessoas que não têm ideia de quanto custa, por mais que gostaria muito de contratar esse tipo de serviço. É um valor acessível, é negociável, como que funciona? Depende muito do tamanho da peça e o trabalho que vai dar para eu restaurar. Uhum. É, por exemplo, esse móvel que você postou na fanpage. O custo teve assim, eu coloco sempre o custo do material, que é cobrado à parte, e o custo da minha mão de obra. Normalmente eu cobro de mão de obra o que eu gastei de material. Então, entendi. É, por exemplo, um criado mudo, mais ou menos R$150 para restaurar. Sabe? Um criado mudo com uma gaveta. Uhum. Então, são preços assim, cadeiras, vou trocar estofamento, vou pintar, dependendo do estilo da cadeira, o trabalho que vai me dar, pode variar de 60, 100 reais, 150 reais, depende muito da peça. Então, não tem como eu te dar assim, olha, vai ser tanto, sem ver, por Sim. isso que faz uhum. essa análise, essa avaliação, mas são preços acessíveis. Se você considerar que os móveis não são descartáveis, Exatamente. Os móveis antigos. Uhum. Que você vai pegar uma peça de madeira maciça e vai descartar, comprar uma peça nova que vai ter uma durabilidade bem inferior àquela peça, o valor compensa. Verdade. Você falou de móveis maciços, isso é interessante poder a gente conversar. É, atualmente os móveis vêm muito em MDF, né? Sim. E às vezes o fato de você transitar ele pela casa... Gente, eu vou dar um exemplo muito pontual meu. É, a minha filha tem 1 ano e 5 meses, né, Marisete? É, o berço, eu não transito ele de lugar e não fico mexendo na grade, porque eu ponho ela na hora de dormir ali por cima, nino ela pra dormir, dormiu. E durante o dia ela não faz uso do berço. Marisete, as grades, né, o Samir, meu esposo, já colou com silicone, já pregou, e não sei o que acontece com aquele berço que ele toda hora fica caindo na grade. Os móveis de hoje, eles têm uma outra durabilidade, né? É incrível como o material que faz o móvel faz toda a diferença. É, na verdade, nós estamos numa era descartável. Sim. Nada é feito para durar. Se você comprar um liquidificador hoje, ele não é feito para durar a vida toda. Verdade. Né? Até porque isso é anticapitalista, né? Eles precisam... então você consumismo. Eles precisam que se consuma, né? Uhum. Que haja essa venda. Então os móveis não são feitos para durar também. E antigamente, se você pegar... Tem uma cristaleira do meu avô, que está lá para... Imagina, meu avô tem 86 anos, a cristaleira deve ter pelo menos aí uns 60 anos de idade, tá inteiraço. É só você restaurar e tal, mas a madeira tá inteira. É que antigamente as pessoas tinham uma casa, uma geladeira, então quando ia comprar, demorava-se pra comprar, mas quando comprava era um pra vida toda. Pra vida toda. Né? Não, não tinha essa coisa de, tênis, sei lá, vamos pensar sapato, né? Você comprava e gastava ele, usava até gastar. Não é igual hoje, que tem toda essa acessibilidade pra adquirir produtos. É, e até se você pensar assim, por outro lado, até os relacionamentos eram pra vida toda, né? É. Hoje já não. É, esse é um outro detalhe, né, ouvinte? Mas, ó, Marisete, então assim, quando os ouvintes querem te procurar, o que eles podem fazer? Como que eles podem chegar até você? Que número, que lugar, que página? Como que eles te encontram pra daí poder conversar desse orçamento? Poder negociar com você, porque vocês viram, né, ouvintes? É super acessível o honorário que a Marisete cobra. Então, eu tenho uma página no Facebook, Jardim Secreto Atelier. E lá tem algumas fotos também dos nossos trabalhos. E tem meu telefone particular, que, na verdade, como eu mudo muito de casa, o telefone eu não mudo, né? Então, o meu telefone é o 45 99265664. Podem me contatar por esse telefone, que eu sempre tô por aí. Que legal! E você faz as customizações na sua casa? Na minha casa. Você leva o móvel pra lá e lá você fica com ele. Dependendo do móvel, leva uma média de quanto tempo pra fazer aqueles que a gente postou? Olha, um criado mudo, 20 dias, 30 dias, depende do estado do móvel. Uhum. O armário foi postado, a minha cliente deu, eu falei, amiga, você pode me pagar com o tempo que eu levei para te entregar, porque eu levei mais ou menos uns 9 meses para entregar. Olha! Porque eu tive que reconstruir todo o móvel, foi um processo bem lento, de colagem, de medir, de cortar MDF, eu tenho que encomendar MDF e tal. Então, foi um processo bem longo. Depende muito do estado em que a peça se encontra. É que esse móvel em especial, ouvintes, a Marisete estava comentando no nosso intervalinho para música, de que ele tem 50 anos, né? Tem mais de 50 anos. Mais de 50. E que tinha a etiqueta original de fábrica. E que daí a Marisete fez todo um trabalho para poder preservar isso, porque, como você disse, é a identidade do móvel. Sim. Ali. É, os móveis fabricados... Antigamente, eles vinham com a identificação da fábrica, a data que foi fabricado, a origem, tudo. Hoje já não tem mais isso. Então, eu fiz até, ficou quase um quadro nos fundos, que era no fundo, né? Uhum. Eu mantive essa etiqueta, impermeabilizei, fiz uma moldurinha lá, não pintei, que é pra estar lá. Olha, esse móvel é dessa data, foi feito por tal fábrica, se não me engano, era lá de São Paulo. Que legal. Que é pra pessoa saber, olha, isso aqui realmente é antigo. Bom, ouvintes, então, Nós vamos ouvir mais uma música, vamos nos daí encaminhar para a finalização do programa. E logo, logo a Marisete daí então repete os contatos dela. Vamos ouvir a música Simples Desejo. Mulheres Transamérica. De hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da nossa convidada e de vocês ouvintes, eu gostaria de divulgar uma jornada de estudos que irá acontecer em Foz, chamada Infância, Desenvolvimento e Seus Problemas. Será no dia 17 de setembro, um sábado. O encontro acontecerá no SEST Senat. Então, você que trabalha com crianças ou adolescentes, essa é uma oportunidade única para poder estar recebendo uma capacitação do Centro Lídia Coriá de Porto Alegre. O Lídia Coriá é um instituto especializado em diagnóstico precoce. Então, se você tem alguma dúvida de como poder trabalhar e entender uma criança que tem autismo, bipolaridade, hiperatividade ou alguma outra disfunção, Essa é uma oportunidade única. As inscrições para estudantes até o dia 10 têm valor de R$ 80,00 e para profissionais R$ 100,00. O site para inscrição é www.mepsicanalise.com.br. Te esperamos lá! Também quero convidá-las a escutar e participar do nosso próximo encontro. Prepararemos para a semana que vem um bate-papo tão gostoso quanto o de hoje com a Marisete. Marisete, queremos te agradecer pela sua participação. O nosso bate-papo foi sob medida, personalizado ao Mulheres Transamérica. Então, eu gostaria de pedir que você pudesse deixar uma mensagem para as nossas ouvintes, para fecharmos o nosso programa de hoje e repetir o seu telefone, por favor. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição, se alguém quiser conhecer melhor meu trabalho. Uhum. Mulheres, nós somos fortes. Esse trabalho, muitas acham, é trabalho de homem, lixar móvel. Não, nós podemos. Nós podemos, uhum. Podemos tudo. O meu contato via telefone é o 45992656664. E a fanpage Jardim Secreto Atelier. Muito bem! Então quero agradecer a todas as ouvintes que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência todos os sábados aqui na Transamérica. Fazemos este programa para você com muito carinho. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje fico por aqui e nos falamos no próximo encontro. Se você perdeu algum dos programas Mulheres Transamérica, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. Mas os links dos nossos programas estão disponíveis em nosso site, www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Front. Tchau, tchau!